papá. Conta comigo, vamos conversar. Eu não posso correr perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher. Eu sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, já é tarde, vamos conversar. Se quiser conversar na nossa cama, porque eu sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra, porque é tudo que o homem precisa. Vem, vem, vem. É tarde, vão. Eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou pra mim. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Conta comigo, vamos conversar. Não posso correr o perigo de um dia você me deixar. Eu escolhi você pra ser